Guilherme, eu falo aqui do Batalhão de Infantaria de Foz do Iguaçu, a solenidade de licenciamento dos soldados que prestaram serviço militar aqui no ano de 2013. Muito bom dia, Tenente Coronel Messias. Como que está acontecendo? Essa é uma formatura, né? Exatamente, é a formatura de encerramento, né, que marca o cumprimento do serviço militar obrigatório por parte do contingente que incorporou em 2013. Então hoje estamos licenciando a segunda leva, com 109 militares que estão saindo do nosso batalhão como cidadão brasileiro com dever cumprido do serviço militar. Eles têm a opção de retornar, de trabalhar, de ficar por aqui? Desse universo, parte deles está ficando no batalhão para engajamento, né? Um percentual pequeno daqueles que se destacaram durante o ano. E os demais irão para o meio civil, vão abraçar outras profissões. Alguns ainda poderão, pela idade, fazer um concurso público, até mesmo para voltar ao Exército Brasileiro, caso eles tenham interesse, né? E hoje eles estão concluindo aí uma parte da... um objetivo, né, que eles traçaram na vida, que é o serviço militar obrigatório, que eles estão saindo hoje com esse dever cumprido. A gente está agora no intervalo da solenidade. Alguns deles receberam algumas homenagens, né? Eles receberam agora o certificado de reservista. É um documento que comprova, né, a situação deles junto ao serviço militar. O documento é de suma importância para apresentar, para tirar passaporte, para concurso público federal. Ou seja, é um documento que legaliza, né, a situação deles junto ao serviço militar. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio CBN. Tenha um bom dia, bom evento. Muito obrigado e continuamos à disposição no batalhão. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.